Tecendo a Manhã, João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em teia, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos, no todo que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz balão. Thank you.